Foi difícil aceitar amor, ver tudo desmoronar a vida. Eu te dei o meu melhor, mas você mentiu sem pensar, querida. No início era tudo tão lindo, olhares que brilhavam como estrelas. Mas logo vieram as mentiras, eu fui o último a perceber. Agora você se vai sem olhar pra trás, levando com você todo o meu coração. Mas eu vou seguir, não vou mais chorar, essa dor vai se transformar em lição. Adeus amor, não olhe pra trás, leve suas mentiras, suas promessas vazias. Eu vou recomeçar, vou me libertar de tudo que restou de nós dois. Oh. Ainda lembro, filha, do seu sorriso e do jeito que você dizia que me amava. Mas agora sei que era só ilusão. Enquanto eu sonhava, você me enganava. As noites frias, o coração partido, tudo isso vai passar. Sei que vou me reconstruir, um novo dia vai rarear. Vou deixar o passado que deve estar. Não sou mais refém do seu amor, querida. Vou aprender a viver sem lembrar do tempo que perdi ao te amar. Adeus amor, não olhe pra trás, leve suas mentiras, suas promessas vazias. Eu vou recomeçar, vou me libertar de tudo que restou de nós dois. Amor, não olhe pra trás, leve suas mentiras, suas promessas vazias. Eu vou recomeçar, vou me libertar de tudo que restou de nós dois. Adeus amor, não olhe pra trás, leve suas mentiras, suas promessas vazias. Eu vou recomeçar, vou me libertar de tudo que restou de nós dois. Ainda lembro, filha, do seu sorriso. Leve suas mentiras, suas promessas vazias. Eu vou recomeçar, vou me libertar de tudo que restou de nós dois. De nós dois. Adeus, amor, não olhe pra trás. Leve suas mentiras, suas promessas vazias. Eu vou recomeçar, vou me libertar de tudo que restou de nós dois. Ainda lembro, vida, do seu sorriso e do jeito que você dizia que me amava. Mas agora sei que era só ilusão. Enquanto eu sonhava, você me enganava. E quando lembrar de mim, saiba, vida, que foi você quem escolheu partir. Eu vou me levantar, seguir em frente, com certeza de que posso sorrir. Adeus, amor. Adeus, amor, não olhe pra trás. Leve suas mentiras, suas promessas vazias. Eu vou recomeçar, vou me libertar de nós dois. Oh. E quando lembrar de mim, sabe a vida, que foi você quem escolheu partir. Eu vou me levantar, seguir em frente, com a certeza de que posso sorrir. Adeus, amor.